O calor do sol fervia as dunas alaranjadas do deserto de Ico naquela tarde. O vento não dizia nada. Talvez não passasse por aquelas terras há anos. O horizonte tremeluzia. Uma pequena serpente de escamas negras acejava pelos cristais de areia. Parecia não se importar. As criaturas daquela terra acostumaram-se a lidar com coisas piores que o fogo. Em alguns poucos pontos, restos de construções indicavam ruínas, como se alguma civilização grandiosa tivesse vivido ali algum dia. Porém, poucos eram aqueles que arriscariam se expor à fúria de Ico. Ainda assim, duas figuras dispunham-se de frente à grande parede de um relevo rochoso. Talvez o construto mais conservado dentre todos ali. Mãos sapientes haviam talhado na rocha amarronzada várias formas. Personagens eram representados como se vencessem alguma espécie de batalha. Letras de uma linguagem antiga registravam tempos gloriosos de outrora, os quais descansavam abaixo daquelas areias. Tem certeza que é aqui? Cardas perguntou. Absoluta, respondeu Rakan ao seu lado. Os olhos por detrás da máscara de osso tentavam decifrar a mensagem transcrita na rocha. Pelo menos está de acordo com as descrições do documento. Ambos haviam abandonado a cidadela de Aldrin na última noite do mês do aço, e viajaram por várias luas no sentido do grande deserto. Cardas era um homem alto de cabelos longos e negros. Uma barba cheia atenuava a atenção para uma cicatriz que lhe cortava o olho esquerdo sem o cegar. Rakan era um pouco mais baixo. A capa e o capuz verde escuro o protegiam do calor escaldante. Uma máscara de osso de dragão guardava seu rosto de meio-elfo. Bem, eu acho que aquela é a entrada, disse Rakan apontando para uma região na grande parede. Apesar da máscara, sua voz era clara, como se o objeto não estivesse sobre sua face. Ah, sim, claro. Aquele outro pedaço tem mais cara de porta. Ironizou Cardas, mediante o fato de que, apesar de todos aqueles adornos, não havia uma indicação clara de uma porta. Tá escrito "Bem-vindo à casa de Batuk" naquele pedaço ali. Falou o meio-elfo apontando para algumas escrituras. Tenta empurrar naquela região, logo ali abaixo. A naturalidade daquelas palavras parecia ignorar a espessura daquela rocha e a capacidade de um humano de movimentá-la. Nossa, que nome feio. Cardas guardou a lança nas costas e caminhou na direção da grande parede. Seu manto negro tremulou quando começou a andar, remexendo a poeira alaranjada aos seus pés. Afaste-se. Deixe que eu desempenhe a minha função. Um humano de cabelos negros fechou os olhos e se concentrou quando encostou as mãos sobre a rocha. Subitamente, um forte brilho avermelhado emanou de uma gema incrustada na sua manopla de aço. Cardas pressionou a superfície de pedra e a deslocou como se abrisse uma porta dupla, com a facilidade de quem movimenta peças de madeira. Quando a passagem for aberta por completo, um ar empoeirado e bolorento escapou de dentro da construção, como se estivesse há tempos lutando para se libertar. A luz do lado de fora, ao adentrar o escuro, revelava que o interior emanava uma coloração esverdeada, a qual contrastava com a alaranjada das areias de Ico do lado de fora. Cardas posicionou o escudo redondo que carregava nas costas à frente do corpo. A ponta de sua lança avançava pelo lado. O homem adentrava na caverna cautelosamente. A barra tá ali, gritou ele lá de dentro, alguns segundos depois de seu corpo ter sumido no meio do escuro. O meio-elfo entrou. A luz do lado de fora o transformou em uma silhueta escura que descia os degraus. Ele encontrou Cardas parado no centro do que um dia fora um pequeno salão. A luminosidade da entrada, apesar de intensa, não conseguia alcançar toda a extensão da construção, fazendo com que a luz de tocha se tornasse necessária. É a sua deixa, o humano falou. Rakan sussurrava algumas palavras quase inaudíveis. Em pouco tempo, uma luz amarela começou a emanar do interior do punho fechado do meio-elfo. Ele abriu a mão, e delas escaparam pequenas esferas luminosas, as quais passeavam distraidamente pelo lugar, vagueando por entre os dois amigos. O clarão revelou alguns pilares de rocha lapidada, dispostos simetricamente. Rakan concluiu, pelo formato das colunas e pelas inscrições do lado de fora, que aquela era uma cidade de anões. Ambos começaram a caminhar, se afastando da entrada. Devem ser uns 2 dias até o final, calculou o meio-elfo enquanto fitava o teto da caverna. Na medida em que caminhavam, as pequenas luzes iluminavam um extenso corredor, repleto de colunas e estátuas. Isso se não tivermos nenhum contratempo. Eu não contaria com isso se fosse você, Cardas respondeu de maneira cética. Não costumava confiar no silêncio, de maneira alguma. Não sabemos que tipo de coisa repousa aqui. E mais uma coisa, mantenha a guarda. Rakan retirou o arco das costas e posicionou uma flecha sem ancorar. Manteve vigia. Ambos caminhavam por uma plataforma suspensa, a qual se assemelhava a uma ponte. O corredor deserto se erguia acima de um manto negro que os impedia de enxergar o chão. Você tem alguma ideia de onde possa estar? Perguntou o lanceiro. Seu olhar involuntariamente calculava aquele lugar. Essa cidade é enorme. Os anões costumam construir para baixo, disse o arqueiro aproximando-se da borda do corredor. Embora fosse em vão, o olhar do meio-elfo tentava buscar o assoalho da caverna. Provavelmente o que buscamos está lá embaixo. Claro que está, murmurou Cardas, desaprovando completamente a ideia de descer até o completo breu. Pra que colocar num lugar mais fácil se a gente pode dificultar a vida do Cardas? Esse lugar com certeza foi construído para proteger algo, respondeu o meio-elfo achando graça. Não é mesmo? Tá, só vamos acabar logo com isso. O homem de barbas negras falou impaciente. Vamos. Tem uma escada ali. Alcançaram então uma pequena câmara. Do lado de fora, o pequeno portal de pedra parecia introduzir um cômodo como os outros. Porém, havia algo de errado. O lanceiro, ao entrar no compartimento, não sentiu os pés tocarem o chão. Agarrou-se ao batente da entrada quando seu corpo caiu. Rakan, imediatamente, agarrou a sua mão e o puxou para cima. Mas a sua lança já havia caído na cratera. Bosta! Cardas reclamou. Putz, aquela era minha lança favorita! Era uma liga raríssima de Oprix! Aquela, aparentemente, era sua única preocupação. Ei, fica calmo. Vamos recuperá-la. O meio-elfo reconfortou. Essa parece ser a única descida nessa parte mesmo. Os pequenos orbes luminosos passeavam por dentro da abertura. O arqueiro concentrou-se e encostou a palma da mão na parede do buraco. A pedra acinzentada, que jamais fora capaz de dar vida a um único musgo, partiu-se. E dela brotou uma vinha, que cresceu rumando para o fundo da cratera, construindo assim um meio de descida. Locução, Rafael Fire. Edição e sonorização, Eli Hania. Trilhas sonoras e efeitos sonoros usados sobre a licença do Creative Commons. Uma produção original, Frost Hunter.